Aí eu heri Sardor edição Presidente Chebne de Sujur Adiana Aí é Blue Blue E aí é Beixi Palolo Sahbi Khuya Aí é Kada Lako Sahbi Amin Lako Lako Lainia Aí é Amin Khuya Abbas Amin Mahatan O Sr. Melmeri Khuya Yeah.